jogo 4-2 da Live com o Box. Azul 4209, livre acionamento, chame para o táxi, portão 03. Total 9908, livre acionamento, chame para o táxi, pátio 3. Muito bom dia, o gol 1606, sexta Delta. Bom dia, gol 1606, aguarde cópia, Campina Grande. Aguardando. Salvador Azul 4209, pronto para o táxi, função APOB 83, autonomia 3 horas e 23, alterna cabine. Gente, Azul 4209, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 06. Gente, envio o táxi de Índia, ponto de espera, vai avisar as 2604209. Ajuste 1096, reposta avisado na LS. 2010, 1096, tá 3290. 9908, em frente, Índia, reposte pronto no ponto de espera, ajuste 1096. Azul 4209, Alinda, coluna 0, vento no 50 graus, 07 nós. Alinha livre de classe, coluna 0, Azul 4209. Bom no 606, copia. Copia, no 606. Bom no 606, Campina Grande, aprovado nível 390, via peso 1-0, Neuma direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5434, controle 120-80. Autorizado Campina Grande, 390, via peso 1-0, decola após nenhuma DCT, desculpa. Decola da 1-0, saída Puca, transição Zipar com curva esquerda 5434, transponder 120-8, controle bom no 606. Bom no 606, cotejamento correto, chamei pronto. Chamaremos. Nove nove zero oito, ali mantendo zero. Oi, Salvador, boa noite. Voo 1714, cliente da informação Delta, nível 230 para Aracaju. 230 Aracaju, aprovado nível... Correção, aprovado nível 230 Aracaju, via Golf 677, decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda. Transponder 5421, no controle 120-80, minuto para o cotejamento. Azul 4209, decolou os 46, chame o controle 120-80, bom voo. Controle 1080, azul 429, obrigado, motorista. Prossiga, gol no 714. Autorizado a assistir ao 230, via Golf 677, decolando da pista 10, no trecho da Puca Caju, com primeira curva à esquerda. Transponder 5421 e controle 7208, gol no 714. Correto, chame pronto, gol no 714. Marão, 714. 994, boa noite. Boa noite, Gol no 994, aguarde cópia. 994. Boa noite, Gol no 896. Baixado travado 1, Batom de Serra. Boa noite, Gol no 896. Ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Ciente. Total 9908, vento no 50 graus, 089, livre da colagem no zero. Oito nove meia, vento no 50 graus, 099, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, voo no 896. Nove nove zero oito, decolou os 49, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. Total 9908, chama o controle 1208, boa noite. Informação em curso é com o número 2 para a cópia. Boa. Amador total 9908. 9908, 320, vigilância. Sobe ao 320, vigilância total 9908. Salvador, boa noite, OTAN 3170, baixado e travado as duas milhas de terra. Pensa 3170, continue em aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre, 3170. 3170, informo que a transmissão está entrecortada, ok? Baixa escapamento, obrigado, 3170. Ok, agora melhorou. Torre Gol 9714, posição 2, espécie de funcionamento. Gol 7-1-4, livre acionamento, chama para o táxi, portão 02. Manda para o táxi, gol 7-1-4. 8-9-6, solo 5-0, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Direita na Alfa, mantendo posição antes da Juliette, gol 8-9-6, você escuta? Afirma. Sim, sim. 9-9-4, copia. Copia o 9-9-4. 994, Maceió, aprovado nível 350, via Peruísque 58, Orago, DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5436, controle 120, decimal 80, aguarde para o cotejamento. TAM 3170, livre pouso 10, vento no 60 graus, 079. Livre pouso, TAM 3170. Livro 896. Gente, Alfa mantém antes da Juliette, gol no 896. Gente, Alfa antes da Juliette, 896. Estou somente confirmando para informar para o táxi, não é? O gol no 714? Confirme quem modulou para a torre. Eu vou no 714 somente solicitando uma confirmação. Se é para chamar para o táxi, afirmo? Afirmo, chame para o táxi. Residente no 714. Vai chamar o centro de Recife, no 251, alternar 13325. Ok, o Azul 4209 vai chamar Recife 1251, alterna 3325, Azul 4209. Prossiga com o cotejamento. Autorizado 350, Apero 58, Orago, direto. Decola da 10, Mapuca, Caju, curva esquerda. Transponder 5436, 1208, controle, voo 1994. 1994, correto, chame pronto. Portará, avançado. Tá 3170, solo ao 53, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantenha-se a Juliette, o plano 3172. Trip 5317, copia. Prossiga, 5317. Trip 5317, Belém, aprovado nível 380, via Pêsulo 41. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Trova com curva esquerda. Transponder 5433, controle 120.80, aguarde para o cotejamento. Solo Gol 1714 com 164 a bordo, 2 horas e 10, alternando Recife para o táxi. Sente Gol 1714, Índia, reporte pronto no ponto espera, ajuste no 0 no 6. Tive táxi pela Índia, reportará no ponto espera, Gol 1714. Gol no 896, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, Gol no 896. Tan 3170, Juliette, portão 06. Juno 70, Juliette, portão 06. Via Juliette para o portão 06, Juno 70. Trip 5317, prossiga com o cotejamento. Autorizado Belém, curva de voo 380, via Pêsulo 41, decola da 10, curva esquerda, Momo Trova, 5433. Transponder 208, controle, Trip 5343, 5317. Correto, chame pronto, Trip. Claro. Observador, boa noite, tá 3891, 2070, baixei travado. Sente, tá 3891, livre pouso no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Livre pouso no 0, tá 3891. Torre Gol 1714, ponto espera da 10, pronto. Gol 1714, visual com R2 sinal de 4 milhas 10. Estamos visual, 1714. Após a passagem do trapo, a linha mantém 10, Gol 1714. Índia, autorizado a manter 190 após a passagem do tráfego na final, gol 197 na quarta. 3891, no solo 59, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Direita, Alfa, Juliette, para o 09, tá 3891. No 4, livre decolagem 1-0, vento no 5-0 graus, 07 nós. Autorizado decolagem, gol 1-7 no 4. No 4, decolou 01, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 080, boa. 714, Pucajuna, sua escuta. Passa 1700 metros. Vigilante, Golan 714, Golan 230, sai da Puca. Puca, sobe 230, Golan 714. Chame para o táxi, 35317. Proa, o Gol 1714. Após. Proa de Jamo, Golan 714. Após 10 milhas, vai voar Jamo, Golan 714.